Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar, sai. Poucos ouvidos. Fala galera, esse é o Poucos Ouvidos, mais um episódio. E na verdade não só mais um episódio, como o último episódio dessa temporada maravilhosa. Diria que o quarto episódio de Poucos Ouvidos, quinto na história, quarto talvez, who knows, mas é o último. Então é uma certa despedida, então eu queria dizer bom dia para Max Huser, hello Max, falar bom dia para Júlia Mauriano, bom dia Ju. E o tema dessa semana vai ser samples, versões e covers, mas já a gente fala sobre isso. Eu queria saber do Max, o que está pegando? E aí galera, Ju, Theo, ouvintes. Bom, o que tá pegando é essa semana, pensando nesse último episódio, né, e todos que tinham rolado, eu me dei conta de que a gente falou um monte de coisa, e principalmente a gente falou um monte de coisa sobre o prog, e em momento algum eu falei da minha banda preferida de prog, que é o Gentle Giant. Caralho. E aí eu, puxa, assim, foi um erro fatal. E aí eu resolvi que essa semana, o que tá pegando, assim, aí comecei a ouvir, né, Gentle Giant enlouquecidamente, e resolvi que o meu que tá pegando dessa semana vai ser um top 5 dos discos. Uau. Que eu mais gosto do Gentle Giant, que começa com Acquiring the Taste, que é o segundo disco deles, depois The Power and the Glory, que é demais também, Three Friends, demais. Aí o quarto é o primeiro deles, Gentle Giant, e o último, Interview, que eu acho que ele pode ficar mudando de posição, mas agora ele tá na quinta posição. E, cara, assim, é uma banda que, putz, eu acho inacreditável, assim, sabe? O som que eles fazem, eles dentro do prog, eu acho que eles vão além, e não sei, tem uma coisa de um groove deles que eu me dou muito bem, e os arranjos é um pouco malucos, às vezes. E às vezes vai pra um lado meio Eruda, muito engraçado. Total, e os caras tocam muito, sabe? Sim. Muito. E o batera é maravilhoso. Cara. É, e eles cantam todos. E aí o baixista, de repente, saca um violino e começa a tocar. E outro cara é batera cellista, vai pro xilofone, sabe? É tudo muito inacreditável, assim. Então, quem não conhece, vai atrás, vale muito a pena. Principalmente quem gosta de prog e essas coisas, mas enfim. Gentle Giant, é isso aí. Foda. Então, Ju, o que está pegando, meu? Oi, gente. tudo bem? Bom, meu, o que está pegando essa semana é que eu tive um momento, assim, no final de semana, inusitado com o Zappa. E aí eu entrei. Eu fiquei muito emocionada com ele, assim. Rolou quase um gatilho, assim, com a voz dele. Foi uma coisa meio louca. E aí eu entrei na brisa essa semana de ouvir Zappa e... Tô tentando, vamos ver se eu vou até o fim. Vou fazer uma playlist do Zappa. E, então, essa semana eu fiquei ouvindo bastante o Freak Out. E é isso, assim. Ah, e o Absolutely Free também, eu ouvi bastante. Então eu tive esse momento, assim, tô nessa onda. E é legal porque tem bastante coisa, bastante coisa. Sim. Diferente também. Nossa, o Zappa, quando ele volta forte, sempre, né? Forte, assim. É. E eu Exato. Tive alguns momentos na quarentena com o Zappa, assim. Teve uma época no fim do ano passado também, que eu fiquei meio obcecada por ver as entrevistas dele. Que, mano, o cara é muito louco. É muito bom. E as entrevistas dele são muito boas. Muito boas. E tem várias, assim. Tem entrevista com a filha dele, tem... Ele era um cara bem absurdo, assim. É, ele era um cara bem absurdo. Bom, muito louco que o meu que tá pegando... Também, eu acho que diria que a gente fez quem tá pegando saudoso. Uma certa retomada das coisas. É verdade. E dessas discografias mais epopeicas. Do dia a gente... Por um lado não é tanto, mas também, assim, ao mesmo tempo que eu vi um disco inteiro do Gentle Giant, pode ser uma epopeia mental, passa por vários lados, você realmente navega, assim. E aí a minha foi aquela, cara, voltei e descobri mais um disco do The Fall, depois de descobrir o 10 e ainda faltar 30. que é um disco bem clássico, na real, que eu não tinha dado muita bola, que chama The Friends Experiment. E eu dou um highlight aí pra música Friends, que é muito bom esse nome, porque eles falam nas letras esse Friends como se fosse Friends, só que é tipo F-R-E-N-Z, Friends. Friends. Uhum. É um negócio estranho, e é muito bom, eu acho muito bom, não, e tem várias classes, putz, Get a Hotel é muito bom, Steak Place, putz, é bem engraçado, cara, esse disco, assim, realmente, e vale a pena, é um descasso. Massa. E acho que é meio por aí. Agora então, vamos começar nosso tema principal, nosso bloco principal, depois de ouvir três trechinhos de música aí do The Fall, do Gentle Giant e do Frank Zappa. That Camarillo Brillo flaming out along ahead. I mean her Mendocino Beano by where some bugs had made it red. She ruled the toads of the short forest and every newt in Idaho and every cricket who had chorus by the bush and buffalo. Bom, agora vamos para o nosso bloco principal, que são samples, covers, versões e, num certo sentido, o que, que podemos fazer com uma música já feita ao mesmo tempo, né? Eu diria, assim, no sentido que, partindo da composição, harmonia e melodia, depois tá com quem quiser. E eu acho que a primeiro clash interessante, que a gente podia começar já dando esse pontapé para depois entrar nas versões, é essa coisa do que é uma versão e o que é um cover. Né, porque é uma linha tênue, mas ao mesmo tempo eu acho que eu tenho um certo divisor de águas, assim. Não sei se eu quero começar a opinar sobre. Não, mas eu posso falar. Começar. Vai nessa. Eu acho assim, pra mim tem uma distinção que ela é, sei lá, totalmente inventada. Que assim, quando é alguém fazendo alguma coisa interessante com uma música que eu acho interessante, né, com uma música que já existe, eu chamo de versão. Quando é uma coisa baixo astral e só uma reprodução careta da música, ou pior, uma pessoa que pega a música e piora numa versão, aí eu chamo de cover. Sim. Então não sei, mas é uma coisa que eu inventei, que não tem nenhum. Total. Assim, mas eu acho que as pessoas usam essa distinção, não sei. Eu não faço essa distinção, mas eu concordo que quando eu penso em cover, me vem na cabeça, tipo, manda cover de Strokes, Plastic Monkeys. Então, pra mim o cover é quando você, tipo, só tipo, toca exatamente a música, só que você não é as mesmas pessoas, então fica um pouco diferente. Eu não vou falar pior, eu vou falar diferente. Mas fica igual. Cover, tá, tem ligado? Um clima de bar de rock, né? Que é, exato, meio baixo astral. Mas, assim, por exemplo, sim, olha isso que eu me deparei, né? Essa quarta-feira, eu acho, foi aniversário do Bob Dylan. Que, inclusive, todas as minhas dicas depois vão ter muito a ver com Bob Dylan. Porque eu realmente fiquei bem emocionado nesse dia. Assim, foi um dia importante pra mim. E eu me deparei, um amigo meu me mandou, o Pedro Pastoriz, me mandou uma música de manhã, assim, um link de YouTube. Aí eu abri, eu falei, não, beleza, o que será que é? E, cara, ele me mandou o Skank cantando I Want You, versão em português que eles traduziram, que é tanto, e é uma música do Skank, cara, que como o Pedro bem disse e eu também percebi, eu já tinha escutado várias vezes e não tinha sacado que era do Bob Dylan. Eles skankizaram a versão e o refrão, eles deram uma skankizada na melodia, cara. Que, tipo, eles meio que fizeram outra música. E eu acho péssima a música. E o Pedro também. Mas eu não posso deixar de negar que é uma versão. Uhum. É uma versão. Sim. É, tem esse... Com certeza é uma versão. Esse ramo das traduções é bem intenso. É, mas não só as traduções, tudo. Eles mudam a melodia, eles... Mas é ruim, sabe? Tipo, tipo, é horrível. É. Mas é uma versão. Eu acho que até muito nesse negócio de, tipo, o que você mudou. É, eu até, tipo, diria que tem a ver com, as, tipo, por exemplo, a história do jazz e cantores de jazz, esse jazz swing dos anos 40 e 50, por exemplo, que era pegar músicas pop, né? O que eles faziam? Pegaram músicas que estavam muito fazendo sucesso e regravavam, só que, por exemplo, uma Ella Fitzgerald, que não canta uma nota do tema sequer direito. Sim. Né? É, eu acho que esse é o versionificar, num certo sentido, sabe? Uhum. É, talvez. Acho que tem... É, não sei, cara. Eu acho... Eu fico muito confuso com essa coisa do cover, assim. No sentido do que motiva as pessoas, sabe? A Sim. pegar... Principalmente quando é uma gravação, sabe? É, quando exato. É um show, beleza. Tem uma coisa de você estar lá tocando. Vai ver, é um show só pra animar a galera. Tocar uns clássicos, né? Sei lá. Sim. É, e tem bandas muito boas nisso, né? Tem, ótimas. Tem aquela banda, inclusive, que é muito boa, que faz... Não sei se é só versões do Zappa, mas é quase certo que é o Central Scrutinizer Band. Sim, cara, eu conheço o chefe da banda, mais Nossa, ou menos. Nossa, é muito sensacional. Que é o Papon, ele tem um estúdio lá na Pompeia, que é um ensaio, cara. O cara é uma figura. Não, ele todos é figuraço. Figuras, e é muito legal o trabalho. Mas eu realmente fico... Cara, encucado, assim. Por que que as pessoas gravam covers no sentido de pegar a música e tocar ela igual? Sabe? É, tipo, você... Por exemplo, você é o cover de Iron Maiden, aí você chama de Sheeran Maidens e grava uns covers de Iron Maiden. Não faz sentido. Não, é tipo Here Comes the Sun no rádio. Sempre que toca, é uma versão. Nossa, não, todas no rádio, né? Se toca uma boa música, normalmente é um cover. Mas isso eu acho que é uma coisa até quase, sei lá, psicológica, obsessiva, assim, sabe? Acho que Talvez. Tem um negócio de, tipo, não superação, assim. O original, né? O original, eu preciso do original. Ou de colocar, tipo... Não, mas eu digo da pessoa que faz o cover, sabe? Porque... Ah, tá. Você não supera aquilo ou não compreende que outra coisa mais interessante pode ser criada, sabe? Sim, então você fica sim. meio preso naquilo. Exato. E por isso faz algum sentido, porque aquilo é o maior que tem e aquilo sempre vai soar bem do jeito que a pessoa que tá tocando quer, né? Tipo, sim, exato. Não tem muito erro numa certa... Mas é que, mano, o foda do cover é que ele é meio tenebroso, né? Pra mim, tipo, se algum dia me falasse que eu tenho uma banda cover, eu lidaria com uma boa ofensa, assim. Uhum. Sabe? Seria um xingamento dos mais baixos. Pra mim, sempre tem um clima comercial, sabe? Envolvido, assim. Não sei porquê. Uma coisa de ganhar uma grana. Eu ouço um cover, assim, gravado, exatamente como a música é. Pra mim, me dá uma sensação de, isso é pra rolar uma grana, sabe? Mas pra mim é mais tipo uma sensação que eu tenho às vezes em algumas peças de teatro. É meio polêmica. Mas eu tenho às vezes com peça de teatro que é tipo, eu tô vendo a peça, eu fico vendo, eu falo, cara, essas pessoas que estão fazendo a peça estão se divertindo muito mais do que eu, assim. Eu tenho a mesma sensação com o povo, sabe? Pode ser. Parece que tipo, mano, aquilo é por elas, assim, é só você abrir um espaço para aquelas pessoas estarem tocando aquelas músicas que elas são tão obcecadas e querem tanto tocar, tipo... E ao mesmo tempo também a situação do cover, de vez em quando ela é muito sem querer, sei lá, eu já, por exemplo, toquei em situações que eu só toquei cover, que era tipo assim, sei lá, festa de alguém, 4 da manhã, tipo... Sim. 7 de 4 horas tocando Tim Maia e Djavan, sabe? Já então, fiz, mas isso eu acho muito válido, quando é uma e coisa é assim válido. De pista, de... Quando é só um momento, ou toca em casamento, sabe, essas coisas? Sim. Que aí eu já acho que é muito mais válido, no sentido que... Não, totalmente. O cover, sim, ele tem que ter, e é sempre absurdo, sabe? Não, e é isso, total. Também uma maestria nisso, sabe? Você vê bandas covers que, meu, o trabalho dos caras é aquilo, sabe? É conseguir pegar as músicas e entender como executar aquilo ao vivo. É um certo grupo de estudos, né? pode ser, acho que eu acho que essa do paralelo. Zappa, por exemplo, é super assim, meio um grupo de estudos. Sim. Né? Me parece. Mano, sério, esse negócio do casamento total, não... tem que ter. Tem que ter. É, mas eu acho que isso, assim, o cover, ele, na verdade, acho que ele é específico de uma certa reprodução, mas também tem um momento que a versão não fica boa e o cover pode ficar muito bom também. Sim. Né? Eu acho que é meio isso, assim. E aí, falando sobre isso, então, a versão, né? Tipo, a versão, aí sim a gente entra num patamar, num lugar musical... Que a versão até extrapola o próprio nome, assim, no sentido que a versão vira uma outra música. De vez é uma quando. Releitura. É uma releitura. Se for pensar até, tipo, pessoas como Gal Costa e várias outras cantoras e cantores que eram intérpretes. No fundo, tipo, obviamente, por exemplo, a Gal, ela tinha muitas músicas que ela não era compositora, mas exclusivamente gravava, né? Muitas, sim. Muitas. E discos inteiros, assim, maravilhosos. Mas também muitas coisas de, sabe, Gal... Com o... Ai, como é que chama aquela banda? Eu não lembro que banda acompanhava cantando... Nossa, eu fui tomado pelo esquecimento aqui. Chegou. Ah, a Gal cantando Luiz Gonzaga. Ai, qual que é a clássica do Luiz Gonzaga? Asa Branca. É, cantando Asa Branca, cara, num show ao vivo maravilhoso. Sabe, esse tipo de momento que era a música da Gal. Sim. Uhum. Assim, sabe? Era a música do Luiz Gonzaga, beleza, pá. Mas era a música da Gal, né? Eu acho que chega isso e aí, tipo, eu queria saber de vocês o que serve sobre versão e o que a gente vai dar pra ir pras pessoas de versões absurdas que a gente encontrou por aí. É... Bom, não sei. Acho que, aproveitando o gancho que você falou da Gal, uma das primeiras coisas que eu pensei sobre esse tema foi aquele disco maravilhoso dela, que é o Gal Canta Caymmi. Sim, que é um disco simplesmente inacreditável em todos os sentidos, assim. Sim. E porque, putz, é um disco de versões no melhor dos sentidos, sabe? Ela pega as músicas e não só faz releituras muito interessantes, mas releituras, assim, claro, ela e imagino as pessoas que estavam junto, né, fazendo os arranjos também, mas que fazem releituras pro universo da Gal, sabe? Então, sim. O jeito que ela coloca a voz nas músicas está completamente interligado com a interpretação dela das músicas e o que tá rolando dos instrumentos. Então, eu acho, assim, talvez um dos melhores exemplos na música brasileira de versões primorosas. Assim, de uma obra, não, né? Sim, de versões. Sim, é, com certeza, é uma... cara. Mas, cara, só uma coisa, uma dúvida... Esse disco tem algumas músicas que não são do Caymmi, né? Por exemplo, Vatapá, que é do Gil. Então, não é? Não, Vatapá eu acho que é do Caymmi. É que o Caymmi tem uma certa polêmica com a autoria. Acho que nem é o caso de entrar nisso, mas tem umas pessoas que falam que algumas músicas que ele falava que era dele não eram dele. Mas enfim, sim. Eu não vou entrar em polêmica com o Caymmi, sinceramente. É, não, sabe, não tem por que entrar em polêmica com o grande Caymmi, não, né? Não tem por cara. Mas eu acho que todas são do Caymmi. Sim. Pode ser. E eu sei que o Gil, com certeza o Gil toca violão nesse disco. Então. That's a fact. Demais. E não só o Gil, como o João Donato, Roberto Menescal e Dominguinhos estão no disco. O que também é interessante. É, né, a Gal sempre assim. Muito bem acompanhada, né? Exato, né? Essas versões são realmente de outro mundo, assim. É, cara, eu fiquei pensando, eu achei assim, eu não sei, eu tava vendo essas coisas de versão e realmente fui pra um lado estranho e de coisas que estavam por aí. Na minha cara, assim, sabe? Foi tipo, uma das primeiras coisas que eu fiz, que eu tava montando os últimos dois Bom Demais, e percebi que tinha versões neles interessantíssimas, que acabaram caindo lá. e outras coisas. Uma delas é o Yellow Magic Orchestra, que é aquela banda do Haruomi Hosono e Ryuichi Sakamoto, cantando Day Tripper. Essa versão é bem louca. Que é maravilhoso. Muito legal. Nossa, muito legal. E eles não tocam toda a música, né? Eles pegam algumas partes. É. Eles pegam um refrão, eles pegam o riff e vão montando a música de um jeito muito louco, assim. E eu achei interessante, só pra falar aqui, pra deixar registrado, Day Tripper é dos Beatles, pra quem não souber. Acho que todo mundo vai saber, mas só pra não, né, ser exclusivo. O Day Tripper tem uma coisa bem louca também, que mais pra frente a gente vai falar de samples, né? Mas dando uma adiantada, no acústico do Gil, que a gente já falou, ele faz tipo um sample analógico do Day Tripper no realce, né? Exato. É muito foda. Como o Titãs também. Titãs tem uma música deles que eles tocam o riff de Day Tripper também. É, outra coisa que eu achei interessante por aí foi a seguinte. A Nanda Shankar tem um disco de se tocando sitar com uma banda de rock. E ela faz ela toca Jumping Jack Flash dos Stones. Caramba. Muito foda. Muito bom, assim. É tipo, muito bom. E é com sitar, é maravilhoso, assim. É um olho absurdo. Bom, eu tenho mais alguns, mas falem vocês para não gastar todos os meus aqui. Eu acho que tem também uma pessoa que é bem reconhecida pelas versões, que é a Grace Jones, né? Ela tem diversas. Então tem desde, tipo, Nightclub, que é muito legal. Que mais você tem aí? Eu trouxe She's Lost Control. Ah, é verdade. Do Joy Division. É muito bom. É muito bom. E ela é muito foda, né? Cara, até queria comentar, assim, abrir um parênteses sobre a Grace Jones, que eu não conhecia bem ela, cara. Não conhecia bem ela. Conhecia as clássicas dela num sentido mais anos 80, que eu já não gosto tanto, mais house, balada, Nova York, tá ligado? Mas esses discos dela de 81, 80 e 82, que tem muito reggae, as coisas mais esquisitas, eu fiquei chocadíssimo com a cara dela. E alguém me falou, não sei se foi até o Max, que ela é o Bowie que não... que a galera não reconheceu. Alguém me falou isso, assim. E ela é da Jamaica também. Ela também fez... que influencia muito. Lavigne Rose. Ela também fez Lavigne Rose, que é classiquíssima. Mas eu fiquei boca aberta com a Grace Jones, juro. Eu tô começando a entrar agora, a escutar esses discos dela melhor. Uhum. É foda, cara. É bem louco, foda. Cara. Ela tem uma cara absurda. É muito foda, cara. Mas então, eu trouxe outras coisas, outra versão clássica, que todo mundo gosta aqui, que eu sei. Devo tocando Satisfaction do Rolling Stones. Nossa, essa... clássica pra cacete. Essa acho que tá no top 10 das versões do mundo. Assim, com certeza, é inacreditável, cara. Essa versão. É inacreditável. É maravilhosa. É uma dessas que talvez até supere a original, assim. Pra mim, sabe? Mano, sim. Eu acho que sim. Na moral, tipo... pensando que essa realmente não é a música favorita do Rolling Stones em nenhum lugar, assim. Que não entre em nenhum top do Rolling Stones. Não. Eu acho que realmente essa versão é melhor, cara. E o Divo, eles têm uma cabeça foda, né? Os caras são muito fodas. Quando eu descobri que aquele tema do Rugrats lá, aquele desenho, sabe? Rugrats. Rugrats. Quem fez a trilha é o cara do Divo, eu fiquei... Caramba, falei, óbvio, cara. Né? Claro. E a outra versão que eu peguei, que é uma coisa interessante em geral, que é o seguinte, é uma versão que tá num disco de versões, que na verdade tá num filme. A versão que eu selecionei é o Stephen Malcolm, lá do Pavement, cantando Ballad of a Tin Man. Que é muito maravilhoso, assim. E essa versão, na verdade, tá num disco de covers do Dylan, que é a trilha do filme, daquele filme do Dylan. Como é que chama aquele filme? Sim, o Não Estou Lá. É. Eu acho que é esse. Acho que é tem meio atores. Ficção, meio que tem... É esse. É o Não é Estou a trilha. Lá. Então tem tipo... putz, tem várias pessoas cantando. O Stephen Malcolm canta umas três. Tem o Wilco. Tem... Cat Power. Tem... putz, várias versões fodas, assim. O Dylan é um cara que tem muita versão das músicas dele, né? Muito. Então, eu lembrei de um outro também que eu gosto muito, que é a Joni Mitchell cantando Mingus. Ela tem um álbum. Sim, putz. É muito foda. Muito foda. E é, que sabe, tipo... meu álbum preferido, eu te admito. Talvez. Nossa, é inacreditável, sei, cara. Mas é muito bom. É que eu nunca, tipo, do que eu fui atrás da Joni Mitchell depois, tipo... Peguei a brisa de algumas coisas, mas esse álbum foi o que mais, assim, eu revisitei. Mas nem um Little Green, Ju, assim, de quebras? Um Califórnia? Uma coisinha, uma musiquinha folkzinha. Não, sim, mas tipo, não sei, de álbum mesmo. O Blue, sei lá, não é uma coisa que eu, sabe, viciei, assim. Sim, eu gosto muito. A última música desse álbum chama Goodbye Porcupine Hatch, que é, enfim, sim, que é maravilhosa, Domingos, né? É do Um. É. Ah, E é muito linda, nossa, é muito linda. E ela escreveu a letra, né? Tem essa outra camada de... Ou... Tem isso, eu não sei, agora eu não tô lembrando, mas se eu não me engano, ela... É, ela escreveu a letra pra música instrumental, então também é uma... É uma releitura bem... A Joni Mitchell é, sinceramente, né, meu? Ela é, ela é sensacional. Ela é foda. Não, mas eu acho louco nesse disco, realmente, tipo assim... Todo mundo já sabia, o mundo inteiro já sabe que ela cantava pra um cacete, tipo, antes. Ela cantava absurdos, assim. Mas é que nesse disco Domingos e num outro que ela canta Standards, é muito absurdo, né? É. Tipo, é muito absurdo. Ela tá cantando muito. É, tipo, muito. Ela é, tipo, uma das maiores cantoras que esse mundo já viu, assim. Com certeza, junto eu com acho, ela, Fitzgerald e Billie Holiday, cara. Com certeza. Total, total. Eu acho. Inclusive, falando sobre ela, Fitzgerald... E falando sobre outras coisas, tipo a Grace Jones, que também encontrei por aí, o Volume Morto, que é um jornalista carioca muito bom, que vale a pena você conferir, tem no Instagram, @volumemorto, ele fez uma playlist que chama Crossovers, dois pontos, Encontros Inusitados, que é diversões, no fundo. E aí eu tenho coisas, tipo, tem assim, Ella Fitzgerald cantando Sunshine of Our Love, que é do Cream, que é maravilhosa essa versão, essa é maravilhosa. Muito boa. Tem a Miriam Makeba, que é essa cantora sul-africana, cantando Maria Fulô e cantando Chove Chuva, do Jorge Ben, duas músicas brasileiras, e ela canta com sotaque absurdo, é muito bom, é maravilhoso, assim. Aí tem a Grace Jones pra cantar Cielos Control, e outras coisas interessantes como... que tem? Ah, o Agnaldo Timóteo cantando Michel é muito bom. Apesar de que ele cafoniza a música, que é maravilhosa, eu acho linda Michel, nem um pouco cafona, o Agnaldo Timóteo ali leva pra um outro lado, assim. Mas é muito lindo, cara. Eu acho muito lindo. Outra que eu acho muito foda é o Charles Bradley cantando Changes, que é uma classiquíssima, ele cantando Black Sabbath. E tem... Ah, e outra coisa que eu achei interessante na playlist é que tem Jesus and Mary Chain tocando Surfing USA do Beach Boys. Caramba, isso eu nunca ouvi. É muito bom, só que é tipo... Dizer Mary Chain. Então, tipo, você nem reconhece. Sim. Você passa pela música e você acha que é do Dizer Mary Chain. Que é aquela coisa. E vai, assim. Que massa. Everybody's gonna surf. E um outro também que eu tava, na verdade, ouvindo essa semana e esqueci. Mas é o disco da Nara Leão. Nara Leão. Ah, o Nara Leão. É. Sim. Também tem também uma, bastante é uma grande coisa. Intérprete, né, cara? É. É. Tem umas coisas lindas, assim. Tem o... Ai, qual que é o nome, caralho? Ai, esqueci o nome, velho. Bom, enfim. Tem muitas músicas muito lindas, versões dela também. É, eu não posso deixar de citar aqui também minha comparsa e amiga, Laura Lavieri, cantando Deixa Acontecer e várias outras músicas, versões, que eu acho maravilhoso. E também, cara, outra pessoa que eu não gosto, mas eu acho que tem que ser falada, que é uma grande intérprete, que interpretou grandes músicas, que é a Elis Regina, cara. Sim, sim. Pô, a Elis, ela canta um repertório maravilhoso do jeito dela, pra quem gosta, eu não gosto, mas é maravilhoso. Não pode ser descartado, assim, tipo, ela é uma... Elis tinha uma coisa interessante, que é a escolha, com o tamanho que ela tinha, né? A escolha de quem ela ia cantar também tinha teve um impacto muito forte na música brasileira, super, né? Tipo, ela ter cantando Itali. Não, e ela ter cantado Belchior, por exemplo, né? Assim. Sim, e Milton, todas essas pessoas nessa época realmente eram muito menores que a Elis, tá ligado? A Elis era gigante. Eu acho que ela dava uma... Ela era uma pessoa que dava essa força, assim, total, cara. Ia pela música, né? Não ia por uma coisa comercial ou qualquer coisa do tipo, né? Ela ouvia a música e queria colocar a voz dela naquilo, isso é bem interessante. É, exato. Essas são essas grandes escolhas de repertório, né? As grandes escolhedores de repertório, assim. Total. É muito foda isso, delícia. Bom, agora que a gente falou sobre versões, vamos escutar alguns trechos por aí. São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra do nosso Senhor, pedaço de terra que é meu. São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra do branco mulato, a terra do preto doutor. São Salvador, Bahia de São Salvador. Night clubbing, well what's happening? Night clubbing, we're a nice machine. We see people, brand new people. There's something to see. I can't get no settled. Agora, passando para o nosso próximo bloco, a gente viu versões e entendeu versões, o que é uma versão, o que é um cover. Mas a gente chega num momento mais louco, eu acho, que é tipo até na história da música, num certo sentido, que é tipo quando o sample começou a acontecer. E rolou uma coisa louca de direito autoral, de se tá roubando ou não tá. Chegou nesse nível, assim, sabe, o sample. Sim. E hoje em dia é uma coisa super mais normalizada, mas ao mesmo tempo... você, qualquer pessoa desse mundo, não consegue trabalhar com qualquer sample e soltar sua música, por exemplo, que não é assim. Ainda precisa de autorização para fazer sample, é uma coisa mais delicada nesse sentido. E eu acho que sample, cara, é muito louco porque eu tentei ir atrás, por exemplo, de samples improváveis, assim. Tipo, coisas que não deveriam ter acontecido. Nem dos melhores. Por exemplo, eu começo, como eu falei que eu ia falar muito do Bob Dylan, que é o Kid Cudi, sabe, o rapper? Sim. Sampleando Lay Lay Lay, do Bob Dylan. Nossa. Não, a música que ele sampleia é Highs and Lows. E, cara, é uma música de fumar beck. E ele sampleia essa, fica muito engraçado. Tipo, eu não gosto muito dessa música do King Kudu. Eu não acho meio nada a ver. Mas, cara, sei lá, o sample do Bob Dylan, assim, e ele toca realmente os quatro primeiros acordes. É totalmente a música do Bob Sim. Dylan, saca? Uhum. E eu achei muito louco, assim. É muito engraçado. E aí, putz, e é meio uma música que tem aquele teor, o rap, quando ele fica mais um pouco baladal e romântico. E eu acho que sample de Bob Dylan na finalidade rap tende a não colar, tipo, necessariamente, e por isso que eu trago um segundo sample de Bob Dylan que é muito bom, que é o Beastie Boys no Check Your Mind, tá ligado? Aquele disco deles tem uma música que é Finger Licking Good, que é muito boa, e no meio da música eles tocam um trecho de Just Like Tombstone Blues, assim, no meio, tipo, não é um sample, toca uma frase que é I'm living in New York City, I believe I had enough. Que aí volta, assim. Que loucura. Eles usam uma parte da música como uma parte da letra deles. Na linha, principalmente, na verdade, do primeiro que você trocou. Cadê? Dos dois, assim. Acho que não dá pra não citar o Kanye West. A gente até já falou. Eu acho que eu não falei de Ken aqui, né? Mas eu mostrei pro Theo já que... É, enfim, ele tem a música Power, né? Que é clássica, um dos samples talvez mais famosos de King Crimson. Quer dizer, mais famoso da história e o sample é de King Crimson. E... dia desses eu fui escutar um álbum dele. E aí eu ouvi uma música que me encucou pra caralho, assim. E eu tava tipo, mano, que porra é essa? Tipo, era claramente um sample. Eu tava tentando entender o que era aquela música. E eu mandei, tipo, pra várias pessoas. Pedi ajuda pro Marcos Felipe. Marcos, me ajuda. Que porra é essa? Tipo, eu preciso descobrir. Eu fiquei, tipo, meia hora ouvindo em loop a música, tentando. E o Marcos deu a resposta, que era uma música do Ken. Que é o Sing Swang Song. E é muito engraçado, porque a música do Kanye West chama Drunken Hot Girls. É uma das músicas mais polêmicas e odiadas do Kanye West, porque tem uma letra absurda. E a música do Ken, o Damon Suzuki fala Drunky Hot Bowls. Mas como sempre, você não entende porra nenhuma que o Damon Suzuki tá falando. Então, tipo, ele poderia estar falando. Ele poderia estar falando Drunken Hot Girls também, mas ele não tá. O que é a palavra que ele fala? É bowls? O que é isso? É bowls. É tipo... É como se fosse... É bowls, tipo, cumbucas quentes e bêbadas. Nossa. Sei lá. Entendi total. É tipo a galera tomando um saquê quente, assim. Nossa, da sopa à polêmica, né? Muito bom. E é muito... Foi um momento... Legal, assim. E acho que só um comentário também, que tem essa coisa muito louca do sample, que ele também tem, vem desse meio exercício de você manipular o som e a gravação, que quando era no físico, era quase um experimento maluco, de cientista Sim, maluco, realmente. Né? Então, tipo, é muito legal pensar nessa história também, até de, tipo, produtores... tipo, John Cage, assim, que eles, tipo, ficam gravando um som e remontando, e, tipo, mesmo que não seja exatamente de uma música, eles estão pegando esses sons e eles cortam, e eles, então, tem, tipo, uma parada muito louca não, também. Não, total, Ju. E eu até fiquei pensando em falar sobre isso, que lá nos anos 70, aqui no Brasil, o Tom Zé, quando ele foi gravar o Todos os Olhos, ele fez uma orquestra de serrotes, coisas meio marcenarísticas, e tinha uma caixa que ele construiu com três botões que faziam uma coisa assim. E é uma das primeiras sample machines, assim, que tem, saca? Que louco. O cara fez um negócio lá pra tocar uns sons que tem nos Todos os Olhos, que passam pelas músicas, e é uma sample machine. Então, realmente, eu acho que o sample, ele como sample, se for pensar o começo, tipo, de música eletrônica, ou até de, tipo... Sei lá, as coisas que as pessoas faziam nos anos 60 de, tipo, gravação do primeiro som de fábrica, sabe? O primeiro barulho de uma máquina. Isso é tudo uma certa história e linha do tempo do sample, né? Num certo sentido. Totalmente. A gente sampleia as coisas. Até, Sim. tipo, se for pensar, tipo, trilha de filme, o passo do cachorro é um sample, Sim. sabe? Uhum. Não, e até é pensando... Falei, Ju, falei. Não, é que tem um gênero musical e um cara que é muito importante para pensar isso, e que inclusive eu recomendo um vídeo de um canal no YouTube que chama Deep Cuts, e tem um vídeo que se chama 5 Albums to Get Into Plunderphonics, é o nome desse gênero. E é uma parada muito, muito louca, que é meio encabeçada por esse compositor que é o John Oswald. E ele fez esse álbum louco. É um álbum que, mano, sei lá, se eu não me engano, tem tipo 13 minutos, mas eu posso estar errada. É tipo um álbum que só tem umas músicas de um minuto, com um tempo bizarro. E ele funciona meio nessa lógica de que você vai ficar pegando som. Nada é feito organicamente, de forma orgânica. Tipo, é tudo recorte, cola, recorte, cola, recorte, cola. Eles até falam robofônico, tipo, é uma coisa que você tá roubando o tempo inteiro, nada Sim. é original. Que e louco. Isso vai, enfim, né, destrinchar pra mil coisas, né, tipo, a música eletrônica, e enfim. Eu recomendo muito ir atrás disso, porque é realmente interessante. Sim, tem e até sobre essa coisa do... Fala, Max, fala. Não, eu só lembrei que também tem aquele músico, eu não sei se ele ainda tá fazendo coisa, mas chama Girl Talk. E que inclusive eu conheci ele por causa de um documentário sobre direitos autorais que é muito massa. Que chama Uau, RIP, o cara tava fudido, a Remix Manifesto. E o cara, assim, o trabalho inteiro dele é só colagem de música. Só que ele faz uns eletros com isso, sabe? Só que sem Nossa. Colocar, assim, pelo que eu me lembro dele mostrando no filme, ele não coloca, sabe? Pega um sample e bota um kick. Ele só vai colando as músicas. E é muito doido, cara. Nossa, porque é um processo, isso, assim, é um artesanato muito sensível, sabe? E nossa, cara, deve ser muito difícil, nossa. Assim. Como que chama o nome dele de novo? Fala de novo o nome. É, eu acho que é Girl Talk. Tudo... Girl Talk, nossa, Girl maravilhoso. Tem um cara também que chama Pierre Henry, eu acho. E ele também faz umas paradas muito loucas, que eu até criei uma playlist, só que ela tem 3 músicas, as 3 são desse cara. Mas eu preciso completar, que é tipo paradas que não entendo. Porque o cara, ele literalmente pega o som de uma porta e faz uma música com o som da porta. Ah, tá. Mas ele, não no tipo... sentido, tipo, tocando Britney Spears, no sentido de uma música... Não, não. É qualquer, tipo, bem qualquer estranho, música. É bem estranho, tipo... Nossa, que da hora. É bem esquisito, assim, e... Enfim, é uma loucura. Não, eu fiquei pensando numa coisa que estavam falando sobre essa coisa do sample ser um trabalho tanto de artesanato quanto de experimentação. E eu pensei num exemplo muito clássico e muito singelo, que eu acho muito singelo, muito quieto. Que é Glory Box... No Jorge da Capadócia. Não, não. Ah. Não é Jorge da Capadócia, é Glory Box do Portishead. E a batera do Glory Box é um. Com arranjo de cordas, é um sample do Isaac Hayes, do Ike's Rap Part 2. E eu acho muito louco, porque você vai escutar a do Isaac Hayes, não é igual. Não é igual. Tipo, eles tiveram um certa. Noia com o tratamento do som de tal maneira que virou outro. Sim. Tipo, virou outro, mas é o sample. Mas tipo, tem gravaram esse do lado, vinil. Né? Tem esse e lado é do sample. É muito louco isso, cara. É muito singelo, saca? É muito singelo. Mas é muito diferente. E também tem o Glory Box no Jorge da Capadócia dos Racionais, né? Que é também clássico, samples. Pô, Racionais tem um site com todos os samples. Todos, que eles, e é muita coisa. Mas é legal, assim. Eu gosto, que você, acho que foi você que falou, tá, dessa coisa dos samples inusitados, assim. Isso eu acho a parte mais divertida dos samples, assim. Você, e aí eu lembrei de um que eu adoro. A presença desse sample, que é a MIA sampleando Clash, Straight to Hell. Aham. Cara, eu imagino, assim, ela ouvindo o Clash falando, eu preciso usar isso aqui, de algum Nossa, jeito. Nossa, que é muito bom, aquela percussãozinha, é muito bom. Nossa, cara, e assim, caiu, sabe, coube muito na música que ela fez, independente de você gostar do som dela, né? Sei lá, eu acho, né, pelo menos. Sim, não, Eu acho que, cara, é um sample que caiu como uma luva, assim, sabe? Sim, ela soube até... desenvolver tudo, não sei se tudo em volta disso, não sei como é que foi o processo de composição, mas me parece um pouco, sabe? Que esse sample do Clash foi meio uma das células iniciais, assim. E é muito louco, é um popão, um pé no peito, assim, a música. Eu não sei como é que chama, Paper Planes, não sei. Puta, eu não lembro. Tem o J. Dilla também. Não, fala aí, João. Não, pode falar, o J. Dilla também. Não, eu vou falar, o J. Dilla tem um disco que chama Dillatronic, que são, as músicas são numeradas, tem 40 ou 41 faixas, que são meio de beats, é meio beats. Algumas tem uns momentos de voz, mas é sempre beats. E a 28, Dillatronic 28, é um sample de Brian Eno, do primeiro disco do Brian Eno, tocando The Great Pretender. E começa a música assim, como se ele estivesse ouvindo no quarto, e aí ele entra com o beat e a música fica ouvindo no quarto, a música inteira, assim, caramba, é maravilhosa. Cara, tem um outro também que é muito, muito bom, que é o Mad Lib, tem um álbum sampleando sons do Blue Note. Então é tipo, chama Shades of Blue, Mad Lib Invades Blue Note, alguma coisa assim. E é isso, ele fica sampleando vários sons de jazz, faz várias coisas diferentes. E é o álbum inteiro isso, também é bem interessante, sim. Nossa, eu fiquei até... Fala aí, João, fala. Não, porque eu tava ouvindo um negócio louco essa semana. Não, fala aí, depois eu falo. Não, é só que eu também sempre lembro desse momento. Não sei, Max, você tava no show do Radiohead? Não tava, cara. Não quero falar sobre isso. Tá bom. Mas eu vou falar rapidamente. Só que eu fiquei muito em choque com o show do Flying Lotus. Eu gosto muito do Flying Lotus. Nossa, foi muito foda esse show. E, tipo, pra mim, assim, foi até um pouco mais emocionante do que o Radiohead. Eu não sei porque eu tinha uma expectativa pro show do Radiohead que tava muito além de mim, assim. E tava melhor de ver no Flying Lotus. Nossa, tava horrível, eu não conseguia ver porra nenhuma. Eu tinha, tipo, sério, cada cara tinha, tipo, parecia que todos os caras de 2 metros estavam na minha frente, assim. Eu, tipo, pedia pra ficar na frente de um, aí aparecia outro, assim. Mas enfim. No show do Flying Lotus, ele tocou essa música que chama The Killing Joke, que na verdade é uma música do Captain Murphy, que é o Flying Lotus também, né? Mas, enfim. É que nem o MF Doom, ele tem essas personas, assim. E tem um sample de Ave Lucifer. Foi muito surreal, assim, eu chorei pra caralho. Tipo, o Flying Lotus é uma pessoa que curte muito música brasileira. Ele também tem uma outra que é de um EP que chama Whole Wide World, que é com alguém mais também que eu esqueci. E ele também sampleia Samba em Prelúdio. Então ele tem muito essa brisa e tem umas coisas bem lindas também. Mas essa The Killing Joke não tem, eu acho, no Spotify. Quer dizer, certeza que não tem no Spotify. Não sei se tem alguma outra plataforma, mas eu sei que tem no YouTube. Mas... eu pensei aqui uma coisa pra acabar, que é uma linha tênua entre o sample e a versão. Que eu tava ouvindo essa semana, que é um pianista, que eu gosto muito, que chama Robert Glasper. É um pianista jazzístico, que... Só que ele é do rap também, ele tem um background de rap, ele é dos anos 90, ele viveu esse rap americano. E ele tem uma banda que toca, faz shows, que é o Robert Glasper tocando temas dele, e convida rappers pra cantar. E os rappers cantam as músicas dele e a banda toca o sample da música. Então a banda toca o beat exatamente igual o beat, só que é uma banda, baixo, bateria, percussão, teclado, todo mundo, e o rapper manda o rap. Então é uma certa versão, porque é um beat um pouco diferente, mas também é um beat, mas também é a música do cara, é o próprio cara fazendo uma versão da música dele, e também pode ser um sample. Nossa. E eu acho que é realmente um momento, assim, muito irado, assim, e é irado. O Robert Glasper, ele tem essa onda um pouco neo-soul que me desagrada, mas ele é o único cara que eu consigo escutar dessa onda, assim, que eu gosto. Que eu realmente acho que sai coisas interessantes. A bateria dele é o Chris Daye, é um cara... É o próprio beat com os membros do corpo, assim. Caramba. O cara é impressionante. E eles realmente se atêm aos detalhes de timbre do beat. Eles realmente reproduzem as coisas como... Praticamente como soariam eletrônicas, assim. Então eu acho que é uma linha tênua, assim. Então agora que a gente acabou esse grande bloco de samples... Bora escutar uns samples aí, umas coisas mais loucas, fazer umas comparações. Pode the school's closed, the prison's open. We ain't got nothing to lose, motherfucker, we rolling. I'm gonna teach you all about love, yeah. Sit yourself down, take a seat. Oh, all you gotta do is repeat after me. Bom, agora para fechar totalmente, para tocar a vida, eu queria saber qual é o puro suco do milho aberto que você achou Highlights melhor coisa? Max. Eu? Olha, eu acho, não sei, pensando assim, Highlights desse programa, eu teria que colocar o Gal Canta KM, que eu já dei um ênfase bem, né? Forte. Eu esqueci de falar de um álbum que eu também acho primoroso nesse sentido de versões, que é o Itamar cantando Ataúfo Alves. Sim. Que eu acho demais, cara, e também é um trabalho de versão, cara, muito bom, é só muito bom, é inacreditável. E tem uma indicação que eu não sei se é um puro suco do milho, mas é um disco muito engraçado que chama The Plastic Cow Goes Moog. Eu esqueci o nome da pessoa que fez o álbum. Mas é um cara que, assim, pega músicas, tipo... Inclusive tem o Lay Lady Lay. Tipo, Born to be Wild. Pega uns clássicos e faz versão só com Moog. Tipo, só muito um monte bom. De Moog rolando. E é muito engraçado. E acho que é isso. Ju? Tá. Eu acho que eu vou também reforçar que... Não é exatamente uma coisa pra escutar, assim, mas acho que é uma coisa pra ir atrás no geral. E um lugar interessante, eu acho, tipo, que foi um quando eu descobri isso, esse movimento do Planner Phonics que eu falei, tipo, foi maneiro, assim, ter esse momento com a música de, tipo, pesquisar alguma coisa, sabe, entender, ler. Tem, tipo, coisas diferentes pra ler, assim. Então eu recomendo pra quem... tem essa brisa, não sabe por onde começar e curte, tipo, umas coisas diferentes, é bem legal. Então, vou reforçar isso. E de som também, já falei, vou falar de novo, Johnny Mitchell e Mingus. Massa. É, eu acho também, eu queria dar um pro Suco do Milho, acho que para essa descoberta que eu ainda não fiz desse gênero novo e do Grow Talk, que eu achei que é um lado que a gente achou dos samples, versões que caem nesses buracos mais loucos da coisa, e eu quero descobrir, não conheço nada, então vai ser um momento importante para minha próxima semana. E eu queria falar de um disco que eu me lembrei essa semana, que eu acho que é uma coisa... É meio absurda, não é nem versão nem sample, mas é meio absurdo. Que é Baianos e os Novos Caetanos, que é um disco lá do Chico Anísio, de outras pessoas, que é muito figura, fazendo uma certa brincadeira com essa Tropicália, Novos Baianos e Caetano e Maria Bethânia, e o Chico Anísio de Maria Bethânia, e acontece uma certa versionificação e bizarra da coisa. Eu acho maravilhoso esse disco. Então, Baianos e os Novos Caetanos. E esse foi o Poucos Ouvidos. Valeu, Rádio TV, Mundo Novo. Valeu, Max. Valeu, Ju. O Puro Suco do Milho, obviamente, do seu sábado, como a gente bem fechou o programa. E é nóis demais. Falouski. Até a próxima tchau, temporada. Gente. Até. Poucos Ouvidos.